se reserva inteirinha pra você, como se já não houvesse mais ninguém pra lhe dar prazer. Uma devoção absurda, monótona e desigual, e você recorda Dylan, it ain't me, baby, now. Noutras vezes é a mulher de todos os salões, poderosa maravilha que estraçalha corações. Sem direitos exclusivos pra ninguém, como numa canção do Raul Seixas, isso inclui você também. E depois chega dizendo que mudou pra outra lua, não adianta chorar muito, que ela já não está na sua. Diz ter muitos compromissos e nenhum tempo a perder, ela agora quer dar pra todos, menos pra você. É uma velha história, é um velho saber, já dizia a Bíblia e Lao Tse. É uma velha história para um novo cantar, já sabia Freud, Nelson Cavaquinho e sabe Godard. Depois chega dizendo que mudou pra outra lua, não adianta chorar muito, que ela já não está na sua. Diz ter muitos compromissos e nenhum tempo a perder, ela agora quer dar pra todos, menos pra você. É uma velha história, é um velho saber, já dizia a Bíblia e Lao Tse. É uma velha história para um novo cantar, já sabia Freud, Nelson Cavaquinho e sabe Godard.